No vai-vem apertado da selva de pedra, o corpo mirrado nunca se entrega. Entre Jesus, Marias e o diabo, os deuses por aqui são vários, mas nunca, nunca são escutados. É o espelho da alma, do caos, da lama, e de quem mata, de quem ama, de quem chora e de quem sangra, de quem ainda respira e se vira sem fama. O sangue que escorre é nosso, não é ator. A vida é real, não é onda. É um mar de gente dizendo adeus. Eu sou apenas um eco de milhares, de milhões iguais a mim, que lutaram, que tombaram, para que hoje pudéssemos existir. Não me apago, me refaço, toda vez que subo no palco. Eu sou de um lugar onde as lágrimas são escondidas pelo suor, durante o esforço em meio aos destroços. Onde o futuro é nosso carrasco, maltrato, mas tão desejado. Sou filho, a filha, sou tudo o que quero ser. E quando olho no espelho da alma, eu vejo você. A vida é uma crônica, entende? E seu pior inimigo ainda é a sua mente.